André Cedez, o Moral de Ibicoara. Hoje ela tá pro crime, em cima de mim ela vai sentar firme. Ok, hoje ela tá pro crime, em cima de mim ela vai sentar firme. Safada, finge de santinha, mas quer tapa na rapa. Que mina maluca, que mina safada, finge de santinha, mas quer tapa na rapa. Senta, senta, senta, senta, senta, vai, vai embrasadinha. Senta, senta, senta, senta. Hermínio Félix, é pra bater no paredão. Hoje ela tá pro crime, em cima de mim ela vai sentar firme. Ok, hoje ela tá pro crime, em cima de mim ela vai sentar firme. Que mina maluca, que mina safada, finge de santinha, mas quer tapa na raba. Que mina maluca, que mina safada, finge de santinha, mas quer tapa na raba. Senta, senta, senta, senta, senta, vai, vai embrasadinha. Senta, senta, senta, senta. Yeah.